A quadrilha se une numa função. Na boa intenção, estou presente, lançando ideia forte, boom, na sua mente. Pra lá de consciente, pra quem entende, morou? Linha de frente, não sou diferente, sou sobrevivente. Favela, morro, viela, enchente, cabeça feita, infelizmente. Sei o que falo na rima, tá ciente. Em qualquer lugar, quebradas, quente. Vou chegar na humildade, como sempre. Vou representar, não vou desonrar. Seja como for, custe o que custar. Quadrilátero na fita, não é só colar. Tem que ter muita ideia pra trocar. Não pode vacilar, não pode conspirar. No jogo da vida, desse jeito eu vou jogar. Aqui camisa 10 vai ser embaçado me pegar. Resgatado pelo rap, programado pra rimar. E se desacreditar, vai ficar embaçado. Família RZO tá do meu lado, na rima, no palco, eu te enquadro. Quem não é favela, mãos para o alto. Numa função, numa função. Tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. É mais tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. Mano, vem comigo, ideia de mil graus, tenta escutar. Ideia furar, não vou mandar. Rajada de letra, ideia firmeza. Quem teve lá não quer voltar. Veneno paguei de monte, corrida a milhão, tiro dos homens. Cagueta, cagueta, mas depois a micha cai. Não vai ter boi, sem perdão, vai ficar pra trás. KS é bom rapaz, torcendo pela paz. Dada é assim em cima, é assim que faz. De maior no apetite vai que vai. De menor catucando e também sai. A verdadeira malandragem tá na mente, não na imagem. Calça apertada, cor de pele, sangue bom não representa nada. Quanto maluco é sangue bom, tem conceito na parada. Que vale a cabeça, a atitude do cara. Não vou pagar, vou chegar, vou respeitar. Pois quem serve, olha na bolinha do olho e não te mede. E sua quebradinha, como que tá? Muito mano pagando de pá, muito deixando a desejar. O mano tá vacilando, tá mancando, calma aí mano. Fica firme, segura e deixa intacta a bala do cano. Interior paulista na humildade representando. Quem bota mala não representa nada. Se julga o tal especial, mas só dá mancada. Tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. É mais tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. Só, quadrilátero, RCO. Não é fraco, Joe, os vagabundos só. Vários manos, milianos, atitude, responsa. É DJ Deco, sempre esperto. Isso mesmo, tão poderoso como um vulcão. Sinto que emana do povo, esperança de novo. Felicidade é realidade, então. Pelo menos é meu sonho, vou te oferecer. Eu lhe proponho, um papo firme, mas um tom humilde. Tão de que vale, tão medíocre, não resiste. Se a vida é um filme sem reprise, não. Tão vazio como a solidão, vou chegar com os irmãos. É vila, é muito bem, eu me encontro. Por um lado estou feliz, a correria sempre fiz assim. Microfone, Technics, é Leon, é meu nome, eu sou baiano, eu sou humano. E o que falo, eu não me engano, é como quem viu há mil anos. Sinta a força, então pra mim é a razão. Sofrimento, solidão, ladrão, rimo do coração. E vejo o mundo, estudo, eu fico vendo confusão, então é fácil demais, nego morrendo. A polícia avisou, também ameaçou. E os moleque que rodou nos faltou, ia sempre no show. Tá na Febem, tudo bem, com saúde. Mas eu prefiro liberdade sim, parceiro, então escute-me. Ajude-me, é assim, atitude sim. Irmão, veja bem, o tempo não pare, pra melhor que mude sim. Pirituba é assim, não tem boi. Sim que é, quem é do crime no meu time, põe fé. É, tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. É mais tão bom como Jesus é fiel, assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel, não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. Só, é só os loucos, respeita sempre os outros. É só os loucos, respeita sempre os outros. É só os loucos, respeita. tá sempre os outros. Aí, João, não tô girando nessas ideias. Maldade, maldade a todo instante. Superado pelo amor, no coração é diamante. Quem é que não quer ser o crime? Ser considerado firme, sem queimar o filme. Um buraco na telha, a goteira, o olho que lacrimeja de tristeza. A criança deseja pega na veia, cela cheia. Saudades de um pai na cadeia. Do céu azul, ninguém vai esperar chover dólar, sentado no sofá. Não desliza no tablado, se o tempo está nublado, ninguém vai conseguir interromper o sol de nascer. Rapadura é doce, mas não é mole. Trabalha e resolve, um sujeito homem. Porta aberta é o que tem, a caminho do além. A boca de um cagueta, hip-hop é refém. É bem nessas que nem me vem. Nunca tô envolvido com problema de ninguém. Pra ser feliz, aqui demorou. Vixe, eu não tenho nada, doido. Então o tempo passou, procurou, achou. Colherá um bom fruto de valor. Só pra quem plantou. A quadrilha se une numa função. Tão bom como Jesus é fiel. Assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel. É a Febem. Não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. É mais tão bom como Jesus é fiel. Assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel. É a Febem. Não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. Baba agradecido pela ideia. Minha cara é essa, não deixo brecha, vou sem conversa. Cotidiano violento, mas sobrevivi lá do leste de São Paulo, Vila Guarani. Rap de favela, real periferia. Relato qual que é ladrão do meu dia a dia, um maluco conceituado. Sou do quadrilátero, respeito pra ser respeitado. Tá ligado e bem bolado. No jogo da vida eu jogo pesado. Com o rap de responsa eu fui resgatado. Se conseguir, firmeza, mas pode crer. Na humildade com certeza, mas não faço esqueça. Crocodilagem, vive lado a lado. Biolhagem é mato, firmeza aliado. Escolha qual caminho será traçado. Pra não se arrepender do inevitável. Tão bom como Jesus é fiel. Assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel. É a Febem. Não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. É mais tão bom como Jesus é fiel. Assim não tem. Tão ruim como um presídio é cruel. É a Febem. Não é bom pra ninguém. Ouça nossa voz, só o amor constrói. No quadrilha se une numa função. Numa função. Numa função.